do céu e não vejo nada. Ouço um tiro de espingarda. Doeu! A bala atravessou o meu rim esquerdo. Mas o que importa é que hoje eu estou vivo, mesmo fazendo e não vejo nada. Avanço o cruzamento e levo uma cacetada. Eu apaguei. Meu corpo atravessou o para-brisa do carro. Eu fiquei 10 dias na UTI. É, 10 dias na UTI. Mas o que importa é que hoje eu estou vivo, mesmo fazendo fisioterapia. Eu fiquei 10 dias na UTI. Eu fiquei 10 dias na UTI. Eu sou um deles, você também.